reggaeton, levante a mão. Todas as muchachas agitando no salão. Toma reggaeton, levante a mão. Quero ver você entrar na pista, meu irmão. Toma reggaeton, levante a mão. Todas as muchachas agitando no salão. Latino, sangue quente, então baila com a gente. Pra quem não conhece o estilo, eu te apresento, é reggaeton. Nas picapes do DJ, manda o som. Levar no flow, sente o beat então. Toma reggaeton, se é VIP, tá na lista. Chega mano, chega mina, com a mão pra cima. Família, aliança, trazendo novo som. Latino-americano, então, toma reggaeton. Toma reggaeton. Muito louco, VIP está, Joe, pode chegar. Embarque nessa linha, o trilho não vai acabar. Sente o clima, deixe seu corpo flutuar. No passo marcado, deixa a batida te levar. De bermuda, agasalho, cabelo black e outro lançado. Pra quem tem nap, seu nome não precisa tá na lista. Então eu te convido, vem pra pista. Vem pra pista, vem, vem, vem pra pista. Ha, ta, ta, ta, oh, embarque nessa. Venha com a gente, Jojo, não pague comédia então. Ha, ta, ta, os loucos entrando em cena. Começa a explicar, irmão, qual teu problema. Ha, ta, ta, ta, oh, embarque nessa. Venha com a gente, Jojo, não pague comédia então. Ha, ta, ta, os loucos entrando em cena. Começa a explicar, irmão, qual teu problema. Toma reggaeton, levante a mão. Quero ver você entrar na pista, meu irmão. Toma reggaeton, levante a mão. Todas as muchachas agitando no salão. Toma reggaeton, levante a mão. Quero ver você entrar na pista, meu irmão. Toma reggaeton, levante a mão. Todas as muchachas agitando no salão. Esse reggaeton, estilo muito caliente. Quero ver você dançando na minha frente. Se segura quem tiver aí parado. Está rolando o maior barato. Latino-americano, se você não acredita, dá um liga. Nos panos a levar a mudar pro raga. Mas o flow não se acaba, o flow não se acaba, o flow não se acaba.